Design 24 horas. Seja bem-vindo a mais um podcast do Design 24 Horas. Eu sou Alexandre Iervolino, direto de São Paulo. Também de São Paulo, aqui é Sofia Iervolino. Estamos dando início aí a mais um programa. E quem quiser enviar um recado para nós, pode enviar um e-mail para contato@design24horas.com.br. E não esqueça também de visitar aí a nossa página no Facebook e seguir a gente no Twitter para ficar por dentro aí de várias novidades. E nesse segundo podcast, já vamos inaugurar o formato entrevista. E explica aí pra galera o que vai acontecer nesse novo formato. Nessas entrevistas, vamos trazer pessoas da área do design, artes e áreas relacionadas que, por produzirem conteúdos relevantes, podem trazer para você conhecimentos valiosos. Nesse podcast, trazemos para você um tema muito interessante e nosso convidado é o Denis Mandarino. Denis Mandarino é artista plástico, compositor e escritor. É professor universitário e leciona na Universidade Cruzeiro do Sul, campus Anália Franco, e na Rio Branco, Fundação dos Rotarianos, no campus da Lapa, em São Paulo. Mandarino propôs o movimento versatilista, que será o tema principal do nosso programa de hoje. Para conhecer melhor o trabalho do nosso entrevistado, acesse o seu site denismandarino.com ou procure no Google. E também na postagem do blog você pode encontrar aí o link para a leitura do manifesto. Oi, Denis. Já quero agradecer a sua participação e é uma honra para nós poder realizar essa entrevista com você. Alexandre, Sofia, amigos ouvintes, é um prazer participar desse programa com vocês. Prazer é nosso. Obrigado, Denis. E para dar início, por favor, fale para nós quando e por que foi escrito o Manifesto Versatilista. O manifesto foi escrito em 2007 e publicado em julho desse mesmo ano, no pós-fácil do meu livro A Busca de Cada Um. Decidi escrevê-lo porque atuei nas artes plásticas e musicais por mais de 30 anos, vivendo, experimentando com, assim, dedicação diária. Participação em concursos, exposições, festivais, aulas, palestras. Fui percebendo que o chamado mercado de arte e a arte propriamente dita são coisas completamente diferentes. Em alguns casos, elas quase não se misturam. Se arte e mercado de arte fossem a mesma coisa, o artista holandês Van Gogh não teria tido uma comercialização de suas telas tão fraca durante a sua vida, para depois, no século XX, na segunda metade do século XX, ter suas obras leiloadas por dezenas de milhões de dólares. Quando o dinheiro está envolvido, uma análise mais acurada é necessária. Envolve propaganda, criação do mito, exposição na mídia, críticas favoráveis, relacionamentos estratégicos. Conheço pessoas que, para estar em evidência, no caso, vender a própria imagem, escolhem cuidadosamente as pessoas que vão cumprimentar. É uma adaptação de um princípio que está presente em O Príncipe de Maquiavel, que diz o seguinte: ninguém o vê efetivamente como você é, mas sim do modo que acreditam que você seja. Não interessa quem você é, mas o modo como pensam que você é. Você está dizendo que o sucesso não se deve única e exclusivamente ao talento dos artistas? Existe uma clara manipulação. E não vou cair aqui no lugar comum de citar quem são os grandes manipuladores sociais. Mas existe essa propaganda interesseira que escolhe quem estará no foco e por quanto tempo aquele produto ali permanecerá. Mesmo com a democratização trazida pela internet, os interesses financeiros e a ambição de certos grupos fazem com que uns sejam mais destacados do que outros. E cito um exemplo. Tem pintor que, antes mesmo de a obra ter sido mostrada ao público, tem todos os seus quadros vendidos. O que seria isso? Ou as pessoas confiam demais nas qualidades de um determinado grupo de artistas, ou estão investindo apenas no nome dessas pessoas. Pergunto, em algum quesito isso é arte? Na arte não existe essa de dar carta branca para a qualidade de algo que ainda não existe. Cada trabalho tem a sua história e dessa forma deve ser analisado. Pelo valor que damos aos nomes, tem artista que assina uma folha em branco, depois alguém vem e imprime uma imagem naquela folha e aquilo passa a ter valor. Valor não seria a palavra certa, nesse caso seria preço, aquilo passa a ter um preço. Porque se é de fulano, é incontestável. Isso fere um dos princípios básicos da filosofia socrática e é porta aberta para a criação de fanáticos. Denis, e qual princípio seria esse? O princípio de que uma vida sem questionamentos não vale a pena ser vivida. O homem está aqui para pensar e a arte deve ser algo que o estimule a ter pensamento crítico. Também não vamos confundir o pensamento crítico das análises com as análises de um crítico de arte. São extremos, como o norte e o sul. Nós vimos que o versatilismo questiona o papel do crítico de arte. Sim, porque ideias verdadeiramente novas são de difícil identificação, de difícil assimilação. E só o distanciamento pode ser capaz de avaliá-las de uma forma mais isenta. Quando um homem assume o papel de dar o veredito sobre o que os artistas estão fazendo, ou então a sociedade dá esse papel a ele, né? Estamos a um passo de repetir as maiores injustiças que os homens de ciência, filosofia, arte, religião foram submetidos ao longo da história. Como dentro do manifesto versatilista adota-se que o aprendizado é infinito, então todo homem que se encontra neste planeta, apesar das suas possíveis inúmeras qualidades, certamente esse indivíduo terá infinitas limitações. Ser crítico de arte, dependendo do jeito que a pessoa se comporte, pode ser uma atividade bem ambiciosa. E você saberia citar algum crítico de arte que tenha sido imparcial? Olha, como dizia o poeta Schiller, o artista é de certo filho da sua época. Mas ai dele se for também seu discípulo e favorito. Ou seja, aquela pessoa que produz algo, que imediatamente é compreendido e aceito pela multidão, sem nenhuma reflexão, é aquele tipo de artífice que pode ser trocado por qualquer outro sem que ninguém sinta sua falta. Você me pergunta se existe um crítico imparcial, e a resposta é que totalmente imparcial não deve existir, porque o homem, e isso vem do seu inconsciente até, é parcial por natureza. O tempo deve ser um dos críticos mais implacáveis. A ele foi dada a missão de mostrar o que é realmente bom. Embora a manipulação dos grandes possa dar créditos a pessoas ou grupos que não desenvolveram uma determinada ideia. E Denis, você teria alguns exemplos para ilustrar isso? O século XX foi quando mais se ouviu Mozart na história, até o momento, né? Um compositor que era do século XVIII. E quanto mais ele é estudado, mais é admirado. Por outro lado, os nazistas pretenderam impor um tipo de neoclassicismo no auge do regime. Eles conseguiram? Não, conseguiram naqueles anos em que a ditadura esteve no poder. Depois disso, tudo voltou ao seu lugar. Para você ter uma ideia, eles fecharam a Bauhaus, considerando aquilo uma expressão de arte degenerada. Como é que a geometria e a arte aplicadas no design e na arquitetura podem ser degeneradas? Aquilo que chamamos de arte está presente nas linguagens primárias e nas artes combinadas, com o objetivo de tocar as almas e estimular o intelecto. E o que você quer dizer com as linguagens primárias e as combinadas? As primárias seriam o desenho, que pode vir através de uma pintura, por exemplo. A música, que é a arte dos sons, entendido aqui de forma bem abrangente. A escultura, a arquitetura, expressão corporal, que envolve a mímica, a dança. A literatura e, finalmente, o cinema. Eu citei 7 linguagens consideradas primárias. Uma arte combinada seria o teatro. O teatro é uma expressão artística que envolve todas as outras que eu citei. Até o cinema pode estar sendo projetado durante a exibição de uma peça de teatro. Não há demérito nenhum em ser primário, combinado. Isso é apenas uma nomenclatura didática. O cinema e o vídeo, embora se desenvolvam em veículos diferentes, eles envolvem basicamente os mesmos conceitos. Isso porque estou me atendo às análises acadêmicas de Hegel, abordagem que frequentemente uso com os alunos na universidade. As linguagens artísticas são tão complexas que, por motivos didáticos, adota-se o método sugerido por Galileu Galilei. Nós criamos limites, criamos medidas. Então ele falava, tudo que existe pode ser medido. O que não for, invente uma unidade e meça-o. Com isso a gente evita muitas interrupções no pensamento, divagações excessivas, afluentes desnecessários e tudo mais. Existe uma hora que a conversa é para abrir, concordo. Mas existe a hora da conclusão. Por mais aberta que esta venha a ser, por exemplo, concluímos que não há conclusão. Tudo bem. É um assunto que não pode ser concluído agora. Esse assunto concluímos que fica para a próxima aula. É possível. Quando eu tive aula com o Álvaro Moya, ele mostrou uma série de filmes ingleses sobre a origem dos quadrinhos, onde se via aquela irreverência inglesa, né? Esses autores que afirmavam nós, artistas gráficos aqui de histórias em quadrinho, nós somos a nona arte. Vocês decidam quem é a oitava, nós somos a nona. Porque até então era considerado que o cinema foi a última linguagem independente que foi desenvolvida pelo homem. Obviamente que essa brincadeira feita pelos produtores, pelos artistas de histórias em quadrinhos, é uma ironia, porque senão vai ter gente saindo por aí e falando, a nona arte é história em quadrinho, quando na realidade histórias em quadrinhos existiam muito antes do cinema. No Egito Antigo, encontramos várias histórias contadas em quadrinhos. E aí nós percebemos também a importância que tem o conhecimento histórico para artistas das diversas áreas. Sim. Esse aprofundamento em outras áreas de conhecimento, como a história, pode definir como a pessoa vai atuar na realização do seu trabalho, né? Claro. E Denis, você acredita que nós desenvolveremos outros tipos de linguagens? Não tenho a menor dúvida. O oceano que está por vir, ou seja, o que estamos por desenvolver, aprender, o que está por ser desvendado, faria com que o nosso conhecimento todo atual coubesse em um copo d'água. Um dia seremos telepatas, conversaremos diretamente pelo pensamento transmitido ali, pela emissão do pensamento. De mente a mente, criaremos imagens com o nosso pensamento, sem a necessidade dos materiais ou utilização da mão. É esperar para ver, ou melhor, é trabalhar para ver. E voltando ao nosso tema específico, e já inspirados pelo método de Galileu, o que é o versatilismo? E o termo versatilista? Versatilismo e versatilista vem de um dos princípios adotados no início do manifesto. Lá está postulado que a vida é eterna. E sem a intenção de ser simplório ou populista, a maior parte das pessoas que vive neste planeta acredita nisso. O tempo necessariamente mostrará a cada um de nós se trata de um axioma falso ou verdadeiro. Após a morte, só existem duas possibilidades. Acabou, ou então, não morri. Bem, uma vez que admitamos a existência eterna, teremos admitido que há tempo para se aprender todas as coisas, em todos os estilos e níveis de complexidade. É impossível imaginar alguém que passe a eternidade sempre fazendo as mesmas coisas e, pior do que isso, sempre do mesmo jeito. A vida eterna seria um suplício. O termo versatilismo é um convite para que as pessoas participem e incorporem a arte em suas vidas. Sempre é tempo de começar. Se não há o fim de tudo, a qualquer hora você pode ingressar no universo da arte. Mas os que não acreditam na vida após a morte não estariam sendo excluídos desse manifesto? Não. Eles também são convidados a refletir. Uma das maiores constantes da vida é a mudança de pensamento ou o aprimoramento de pontos de vista. Muito interessante, Denis. E como seria a prática de vida de um indivíduo que escolhe essa ideologia para ele? Conheci muitas pessoas que abandonaram a arte pelas seguintes razões. Eu não tenho chance de conseguir algo na música. E isso, quando a pessoa fala em chance, ela está necessariamente se referindo ao dinheiro, à fama, ao destaque, ao prêmio. Então, aonde fica o prazer? Você só tem prazer quando está mostrando sua felicidade e prosperidade para os outros, é isso? Ou então nas artes plásticas, né? Eu ouvi gente falando, minhas pinturas não vendem, minhas esculturas estão encalhadas. Ou na literatura, as editoras não querem publicar os meus livros, as minhas poesias, etc. Voltam as indagações. Você faz poesia só para vender. Se não vender, deixa de ser arte, é isso. Deixa de ter valor. Você não tem satisfação nenhuma de ver suas obras concluídas. Então tá certo, é melhor parar. Se uma atividade não te traz prazer nenhum, essa falta de energia vai acabar passando pro produto final. Talvez esse seja até o motivo de por que a sua produção não está chegando até as pessoas. Esse pensamento é de um imediatismo sem fim. E contraria o princípio de que a vida aqui é um minúsculo pedaço diante da eternidade. Quem vive de música ou de qualquer atividade artística deve perfeitamente ter recursos financeiros para uma vida digna e de conforto, por que não? Mas música não é só isso. Não, música é um meio de aprimoramento pessoal, depuração da sensibilidade, desenvolvimento do intelecto, socialização, fruição, reflexão, movimento e por aí vai. Idosos que são artistas nem se dão conta de que a sociedade os chama de idosos. A pessoa que investe na prática da arte fica tão compenetrada com objetivos de superação ou com a transmissão de uma mensagem que não vê o tempo passar. O próprio tempo passa a ser percebido de uma maneira diferente, porque o mundo é o que percebemos dele. Existe um mundo lá fora, isso é inequívoco, mas cada um enxerga esse mundo do seu jeito. Perfeito. E o que dizer para uma pessoa que queira viver de arte e não esteja conseguindo? Eu não vou responder essa pergunta de uma forma abrangente ou filosófica, mas eu vou falar exatamente o que eu digo para quem me pergunta sobre isso pessoalmente. Eu digo assim, olha, do mesmo modo que uma pessoa que queira fazer a caridade trabalhe e com o resultado do seu trabalho pratique a caridade. Não vire um profissional da caridade recebendo dinheiro para depois praticá-la. Então você quer ser um artista independente, sem pessoas ditando o seu caminho? Então faça assim, tenha um emprego, tenha uma profissão, tenha outras coisas para fazer, torne-se independente financeiramente e viva com a sua arte. Em não sendo possível viver de arte, viva com ela. Olha, eu acho que aí está um bom conselho. E também é um bom caminho para que a pessoa não se frustre e não se decepcione a ponto de desistir daquele caminho artístico que ela tanto quer. Claro. Mas, Denis, então eu tenho uma dúvida. Um versatilista, então, não pode julgar a obra de outro versatilista? Não existe pessoa que viva sem julgamentos. É impossível. Fazemos isso constantemente. Quando andamos pela rua, olhamos uma pessoa, julgamos o seu penteado, o modo de andar, de vestir, julgamos se o filme que assistimos foi bom, se a canção nos emocionou, ou seja, estamos julgando desde a hora que acordamos até a hora que vamos dormir. O julgamento apura a nossa análise minuciosa, que é o significado real da palavra crítica. Nós estamos aqui, nós somos para aprender a fazer julgamentos. A começar pelo julgamento de nossos próprios atos. Um professor faz julgamentos o tempo todo. Ele julga o trabalho dos alunos, o comportamento destes. Com qual intenção? Ajudá-los. Ajudá-los a ver o mundo e a si mesmo de uma forma mais ampla, coerente. O que eu questiono no manifesto é um outro tipo de julgamento. É o julgamento mordaz, aquele que aniquila, destrói, que não tem posicionamento construtivo, de continuidade. É o julgamento da autocrítica perfeccionista, que não deixa a pessoa sair do lugar. Nunca nada tá bom, tudo fica para depois, para uma hora mais adequada, perfeita. Crianças desenham livremente. Elas não têm a menor dificuldade de representar a família toda, até que alguém lhes diga e mostre, né? Olha, esses desenhos são horríveis. Pronto, aquela pessoa já não desenha mais, porque ela vai passar a ter um julgamento semelhante ao que foi feito. Geralmente quem faz isso são as pessoas que deixaram de produzir faz tempo, que não se divertem mais com as coisas simples e se incomodam com a possibilidade de que outros possam fazê-lo. Você citou de modo muito interessante, que desde o momento em que acordamos até o momento em que vamos dormir, nós julgamos. Entendo. Então o sono seria o momento em que deixamos de julgar? Provavelmente não. Não há indícios de que o pensamento deixe de existir durante o sono. O corpo está em repouso relativo, mas o cérebro continua em atividade. A CPU continua funcionando, recebendo os estímulos do elemento inteligente que chamamos de alma. O homem só deixaria de julgar se fosse possível deixar de existir. E em quais áreas é possível ser um versatilista? Olha, em todas. A área que admitir uma variação de pensamento e de atitude poderá ser encarada de forma versatilista. Vou dar um exemplo radical aqui. Imagine um professor de geometria que lecione de manhã para adolescentes e trabalhe como pesquisador na parte da tarde. Então, nas aulas da manhã, ele vai ensinar a geometria de Euclides. Aqui diz o seguinte: a menor distância entre dois pontos distintos é uma reta. Ou então, que diz o seguinte: as paralelas não se encontram. Muito bem. De tarde, em suas pesquisas na universidade, esse professor ele poderá usar geometrias não euclidianas que vão contra tudo o que ele ensinou de manhã. E tem mais, a pessoa pode ser versatilista atuando em uma única área. Não é necessário, o versatilista ele canta e ele dança, ele é artista americano completo. Não é nada disso. Machado de Assis foi um contista, foi um romancista, foi jornalista. Ele escrevia com realismo, com fantasia, com suspense, com ironia, sempre dentro da literatura. Num certo aspecto, ele foi um versatilista. O mercado, às vezes, é chato demais. O artista fica conhecido por um determinado estilo. E os empresários não permitem mais que o indivíduo largue aquele jeito de ser. Quando digo empresários, me refiro àqueles que só se preocupam com o retorno material. O que vale também para a classe dos produtores, marchands, editores, entre outros, que escravizam o artista ou o abandonam. A ideia é assim, não vai ser como eu quero, então não será. Esse tipo de ameaça existe. E é possível identificar na história da arte características do versatilismo? Pablo Picasso foi um artista que experimentou bastante. Fez pinturas realistas, cubistas, variou dentro do próprio cubismo. Teve a sua fase azul, a fase rosa, das gravuras do Minotauro, voltou para o cubismo. Há quem não goste do trabalho de Picasso. Mas é um fato que Pablo Picasso foi um dos maiores artistas do século XX. Gosto não é conceito de nada, não serve para nada dentro de uma conversa séria. Gosto é conversa de passatempo, é conversa de bar. Exatamente. Que deixem as discussões sobre os gostos pessoais para a conversa no bar. E de forma amigável, né? Por favor. E Denis, numa visão macro, de que forma a sociedade pode ser aprimorada pelo versatilismo? O versatilismo propriamente dito só poderá contribuir no campo das reflexões e no convite às ações. Você deve ter reparado que o manifesto não diz use estas cores, use estas formas, faça linhas orgânicas, despreze as diagonais, nada disso. O movimento versatilista não precisa de um retorno midiático, nem de fidelidade partidária. As pessoas devem se unir por afinidade e não por imposição. O manifesto deixa claro que o grau de consciência das pessoas deve ser respeitado, bem como o seu livre-arbítrio. A grande contribuição é que as pessoas se libertem, que elas façam, que elas se divirtam, que elas reflitam. Aquele quadro do Paul Gauguin, né? Quem somos, de onde viemos e para onde vamos. E quais obras nós podemos encontrar de versatilistas contemporâneos? Olha, eu tenho o meu jeito de encarar o versatilismo, mas o que é bom para mim pode ser mal para uma outra pessoa. E eu geralmente faço um livro, depois esse livro tem uma trilha sonora homônima. Num outro momento eu faço uma pintura que se relaciona com o assunto do livro. Faço a letra de uma música. Mas esse é o meu estilo, esse é o jeito que eu gosto de encarar o versatilismo, de não me sentir preso a nada. Não tenho a menor ideia de quem leu e se inspirou em algo do manifesto e que isso tenha mudado a sua vida. O versatilismo não é o movimento artístico do popstar. Ele diz sim, está na hora de analisarmos o nosso ego, ver se o que estamos alimentando é sadio, se essa estrada que escolhemos nos levará para um lugar que nos interessa. Inclusive no manifesto questiona-se o papel da pessoa que está sob os holofotes da fama, pois quem aí se posta passa a ser modelo. Modelo de vestuário, modelo de comportamento. E o homem nem sempre está preparado para ser um condutor de multidões. Às vezes é um cego a conduzir outros cegos. E por que a ausência de concursos de arte no versatilismo? Porque o que já teve de concurso com cartas marcadas na história da humanidade nos leva a suspeitar desses prêmios honorários. Prêmios dados por políticos, por comissões, por governos, por instituições, por jurados que são manipulados. A pessoa dá o prêmio, mas no fundo ela está atendendo a interesses pessoais. Mas você vai encontrar no texto do manifesto que boas iniciativas culturais são bem-vindas. É claro que um programa curto como este nosso aqui, que trate de tantos assuntos, acaba sendo um programa cheio de afirmações categóricas, assim, que fora de contexto podem ser mal interpretadas. Eu peço aos nossos ouvintes que não se atenham às exceções na hora de refletir sobre o que foi dito e que leiam o Manifesto Versatilista para que tirem as suas próprias conclusões. Lembrando que no blog do Design 24 Horas, no post deste podcast, você encontra um link para a leitura do Manifesto Versatilista, como também o endereço do site do Denis Mandarino. Agradeço o convite feito pelo Alexandre e pela Sofia. Nós que agradecemos. E em outra oportunidade estaremos juntos, tratando deste ou de outro tema, bem como respondendo às perguntas que nos forem encaminhadas. Muito obrigado. E para encerrar nossa entrevista, ouviremos na íntegra a música Meninas de Babel, do álbum Reconstruções, de autoria do nosso entrevistado. Com Lilian Blessa no teclado, Robson Romano no ritmo eletrônico, Samia no vocal e Denis Mandarino nos instrumentos de corda. Boa audição!